Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar, tomar uma bicada de lombo assado e olhar pra Maria do Juá. Flor de tangerina, a sua vitamina C do forró. Achar o meu roçado que nem bandicá, alpagarta de arras branca me levar. Tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zeca de bocina fazendo renda, e o ronco do fole sem parar. Olha aí, essa aí já é a nossa banda, que é legal, é aqui da Flor de Tangerina. A Maíra cantando, e ela tava aqui, a gente conversando, entrou a música. E ela falou assim, eu conheço essa cantora. Aí demorou pra cair a ficha que era ela mesma, né? Gente, olha só, a gente tá num momento muito feliz. A gente fica sempre muito feliz de receber visitas, de receber artistas, principalmente aqui de Vitória da Conquista. E eu tô conhecendo aqui essa galera pela primeira vez. A Maíra, que você já ouviu aí o vocal dela, e esse instrumental aí da música, que é feito pelo Irone no triângulo, o Wesley na zabumba e o Walter na sanfona. Eu estou falando da banda Flor de Tangerina. Eles vieram todos vestidos, né, com a camisa da cor de tangerina. É uma camisa bem laranja. Eu tenho uma dessa, quase que eu vim também. Ia fazer parte da banda aí. Mas olha, vamos começar pelas damas, né? Pelas mulheres. Pela Maíra, que também é vocalista, né? A Maíra Porto, que veio aqui também cantar e conversar um pouquinho sobre o projeto, como vocês começaram. Mas boa tarde, Maíra. Seja bem-vinda. Pode dar seu boa tarde pra galera. Boa tarde, ouvintes da UESB FM. Boa tarde, Kaique. É um prazer enorme estarmos aqui, né? Divulgando o nosso forró, nosso autêntico forró pé de serra, valorizando as tradições nordestinas. Uhum. O forró Flor de Tangerina está aqui para isso, para divulgar nosso Nordeste, nossas tradições. Que maravilha. Vocês têm o Instagram, que é arroba... Forró Flor de Tangerina. Ah, pode seguir a galera aí, viu? Arroba Forró Flor de Tangerina. E entraram em contato aqui com a gente também. É você que administra o Instagram? Sim. Então, aí você teve a ideia. Falou, vou entrar em contato com o pessoal lá. A gente vai mexendo. Gente do céu, a gente precisa divulgar o nosso forró, a nossa arte, né? Porque ela, creio, pra mim, é muito linda, né? Então a gente precisa divulgar a nossa arte, a nossa música, né? Divulgar o que a gente acredita para a população conhecer. Eu acho muito legal. A gente recebeu também já outra banda aqui de forró, né? E uma coisa que a gente já vai falar aqui é como tem esse negócio de família, né? Os membros da banda são da família, né? E a gente conversou aqui, todo mundo é parente, né? Eu assisti. Os meninos morinos, né? Isso. Do forró temperado. Esqueci. É forró temperado, isso. Isso, maravilhoso. E assim, sabe, eu não sei se é porque a galera é da família mesmo, de sangue, mas a energia, o clima, as brincadeiras aqui nos bastidores, né? É uma alegria, a gente fica muito feliz, assim, quando vem uma banda que tem esse entrosamento musical, mas a gente percebe que tem um entrosamento entre vocês, essa alegria, esse sorriso no rosto, assim, tudo isso é contagiante, né? E o forró é uma música alegre, e aí mistura com a alegria de vocês, e é sempre legal receber banda de forró. Mas, Maíra, você e seu marido está aqui na banda. Está. É o Irone, não é isso? Isso. Não posso errar nessa parte, senão aí complica. É o Irone, acertei. O Irone, passa aqui o microfone. Dá pra chegar o microfone aí? Cuidado aí que enroscou ali. Desenrosca aqui, pronto. Isso aí. Pode puxar o fio um pouquinho que ele estica. Irone, ele faz o triângulo, que é um instrumento que tem gente que pensa que é fácil, né? Depois você vai falar aí como é que é tocar triângulo, mas como é que foi a história? Você casado com a Maíra e ele falou, vamos fazer uma banda de forró? Foi assim, como é que começou a história aí? A história, boa tarde primeiramente, boa aí tarde. A todos os ouvintes da UESB FM. O projeto partiu dela, ela sempre em casa cantando. E na realidade eu sou um grande apoiador, né? Desse processo todo. Porque eu acho que a música traz felicidade a todos, traz harmonia aí às pessoas e traz como se fosse uma terapia, né? A música, ela transforma aí as pessoas, quem está com problema de depressão, algum tipo de enfermidade assim, a música, ela atua diretamente no coração e na mente das pessoas. Então ela partiu desse preceito aí de tentar fazer uma carreira solo, né? E depois partiu com a colega e aí começou vamos dizer, os preparativos, tudo direitinho. Eu falei com ela, não, vai fazendo. E quando a gente se encontrou mesmo, a gente já tava com um projeto já montado. Logo no início tentamos fazer uma banda de baile. Uhum. Mas que no final do processo ela conseguiu entender uma coisa que eu sempre mostrava a ela, de fato, que a vertente dela era a vertente nordestina. Entendeu as raízes, as culturas, porque ela sempre levantou essa bandeira. Então isso foi importante para ela, para seguir a sua vertente, né? A sua história musical, e viu que o forró se encaixou, porque desde pequena ela vinha tentando fazer back vocal aí, né? Olha aí. Pra bandas. Então eu já tô contando história aí. Olha, rapaz. De muito tempo, entendeu? E é desde pequenininha, e ela é bem alta, então tem muito tempo. Muito bom, viu, Kaique, essa situação. Então, e sobre a questão do instrumento, às vezes as pessoas acham que pra trocar o instrumento é um pouco complicado. Eu acho assim que o ponto de vista de quem for tocar qualquer tipo de instrumento, eu acho que é a dedicação, o amor, o estudo, entendeu? E aquela situação que vem do coração, né? Falo isso porque eu tava até comentando mais cedo, isso vem de família, vem de história, né? Então minha família, o Walter, que faz parte da minha família, entendeu? Então Walter é o que? É o sanfoneiro. Mas ele é parente seu? É sobrinho da minha avó, que é primo da minha mãe, e primo meu, entendeu? Entendi. Somos primos segundos, sim. Somos primos. Então, assim, ele desde pequeno toca, a família do meu pai também tinha muito sanfoneiro. Então, desde pequeno, eu tava me envolvendo com os instrumentos. Então, assim, é amor, é paixão e também dedicação, né? Porque não pode fazer coisa. É muito legal. O triângulo no forró é uma característica marcante do gênero, né? Sim. Não, acho que não existe uma música de forró que não tenha triângulo, né? Perfeito, isso mesmo. Se não tiver, acho que não há, isso é o forró. E ele também dá cadência na música. O triângulo, ele segue... ele segue a zabumba, você tem que acompanhar a gente tem que acompanhar a marcação da zabumba. A marcação, assim, né? Isso, a marcação da zabumba, né? Pra gente conseguir construir essa harmonia, entendeu? Pra que isso se torne, vamos dizer assim, um autêntico e verdadeiro forró pé de serra, igual você falou, sem o triângulo. Não, eu acho que então fica, até sem tirar os outros instrumentos. Um exemplo aqui, o agogô, que a gente não está aqui agora. Mas se tirar o agogô, você consegue identificar extremamente que é um forró, entendeu? Pé de serra. Que legal. Bom, tá do seu lado aí, passa o microfone, fica mais fácil. Depois a gente vai falar com o Walter, mas vamos falar então com o Zabumbeiro. É assim que fala, né, Zabumbeiro? É o Wesley da Zabumba. Bem-vindo, Wesley. E aí, cara, como é que você entrou nessa? É parente também, né, galera? Eu quero agradecer aqui ao UESB FM, essa rádio maravilhosa aqui. Eu conheci o pessoal aqui da Flor de Tangerina através de uns eventos que teve. E aí o triangueiro me chamou, perguntou, dá pra você fazer com a gente lá o som da Zabumba? Eu falei, sim, claro. Simples. Tranquilo. Assim. Né? Já toco há muito tempo já. E vamos lá fazer o som. Aí foi que eu entrei na Flor de Tangerina. Aí Mariana, sou fã dele, tudo aqui. Estamos juntos até hoje, graças a Deus. Legal demais. E agora vamos falar então com o Walter, que faz a sanfona. O Walter, que também é bem comunicativo, já chegou aqui brincando e tal. tem ser radialista também em volta. Você leva jeito, cara. Boa tarde a todos. Ele falou que eu sou comunicativo. Comunicativo. Nessa parte você. Eu não tenho comunicação nenhuma, eu só sei falar sim e não. Mas vou tentar aqui falar um pouquinho sobre o trabalho, porque a gente faz uma coisa. Uma coisa só pode sair bem feita se você gostar do que faz. Exatamente. Né? E eu não sei se sai bem feito, não, mas eu gosto do que eu faço. Certo? Eu faço com amor, faço com carinho, independente de ter renda, de não ter renda. Eu gosto de tocar, eu gosto de tocar e encontrei essas pessoas maravilhosas que parece que deu certinho, que a gente não se incomoda com quase nada com referente a renda, essas coisas. A gente toca porque gosta de tocar. Então, por amor à música. Que maravilha, certo? Né? E eu já venho daquela tradição também, que meu pai era sanfoneiro, meu pai, eu tenho uma sobrinha que a menina é espetacular, eu não sei se nem se posso estar falando o nome dela aqui, porque, mas ela já é conhecida daqui da rádio. Mas da você rádio. Não pode falar o nome dela? Fala. Ela é conhecida da rádio, ela é conhecida da... Maravilha. Agora eu fiquei curioso. Certo? Rosana Meira, que é uma multi-instrumentista, ela toca de tudo. Olha aí, Yasmin, anote aí, depois pega o contato certo? Dela aí, pra ela vir aqui. Ela hoje está com a banda, ela montou tá uma bandazinha, ela é daqui de Conquista. Qual é a banda? Geração Hit. Geração Hit. E eu sou filho de Joãozinho Sanfoneiro, que ele era muito conhecido na região também, já tocou em todas essas rádios aqui. E Rosana, eu já trouxe ela aqui na época que o Nildo Barbosa, Luiz Carlos Dudé tinha programa aqui. Nós já fizemos aqui, já fizemos ao vivo, já fizemos para Sudoeste, já fizemos vários programas pela cidade, que Dudé saía daqui da rádio e ia fazer o programa interativo nos bairros da cidade. Então eu carregava a Rosana. Aí ela resolveu mudar um pouquinho o estilo dela. Aí eu dei continuidade no forró. Mas por acaso eu encontrei com essa turma que são os meus parentes. E a gente nem sabia que era parente, porque descobrimos. Encontramos aonde, Maíra? Lá em... Foi na praia, em Ilhéus. Quando chegou lá, tinha uma banda tocando. E aí, eu sou curioso, aproximo. Gosto da música, quando tem forró, eu aproximo. No que nós aproximamos da banda, aí eu falei que tocava também, o rapaz, então você vai dar uma canjazinha pra gente aqui com teclado, que eu toco teclado também, né? Uhum. Aí... ela chegou e... Vou cantar uma música aí. E cantou, e se a gente nunca tinha visto e uma coisa saiu daquele jeito, eu falei, bom, agora nós vamos ter que montar essa banda. Tem que juntar os panos. E foi aí que aconteceu esse encontro nosso. Que maravilha. Viu? Ô Maíra, e aí a gente vai abrir então com qual música? Já tem uma aí de vocês? Vocês têm músicas autorais ou fazem releituras ou ambas coisas? Nós fazemos releituras, autorais ainda não. Eu acho que você desligou o microfone, não? Vê, fala de novo aí. Sim. Aí sim. Nós fazemos releituras, né? Das músicas, cantamos, interpretamos, mas não temos nenhum autoral. Estamos ensaiando um autoral de Wilson Meira, que é irmão de seu Walter, tocador, né? Também. Tocador também, o pai de Rosana Meira. Né? E logo nós estaremos apresentando a música autoral, mas agora, por hora, nós vamos interpretando, né, os forrós. Beleza. Já cantados. E a gente começa com qual agora? Vamos com Flor de Tangerina? É o nome da banda, né? Isso. Vamos lá. Esse é o forró, Flor de Tangerina, a sua vitamina C do forró. Hoje eu sonhei que ela voltava e vinha muito mais que linda. A meia luz me acordava, cheirando a flor de tangerina. Eu lhe amava e mergulhava no seu olhar de onça menina, e docemente me afogava, e sua suas águas cristalinas. Eu lhe amava e mergulhava no seu olhar de onça menina, e docemente me afogava em suas águas cristalinas, em suas águas. Esse é o forró, flor de tangerina, a sua vitamina C do forró. Depois sonhei que ela voltava, e dessa vez bem mais que linda. A meia luz me acordava, e sua pele era tão fina. Quando acordei meu bem chegava, seria onça ou menina. Chegar assim de madrugada, cheirando a flor de tangerina. Eu lhe amava e mergulhava no seu olhar de onça menina, e docemente me afogava em suas águas cristalinas, em suas águas. Aí, legal demais. De quem é essa música? De Alceu Valença. Ah, do Alceu Valença. Aí você já gostava da música e aí teve a ideia de colocar a flor, sim, de tangerina, isso, né? Isso mesmo. É a música que Alceu sonhava que ela voltava, dessa vez mais linda, e com essa volta ela o afagava cheirando a flor de tangerina. Bem na Alceu Valença, né? Essa música, ela surgiu porque, na realidade, surgiu esse nome devido ao retorno, ao nosso retorno para o forró, né? Como Irone falou, era uma banda de baile, né? E aí quando nós pensamos em unir para cantarmos apenas o forró, né? Então ela retorna novamente como flor de tangerina, como os toques suaves, cítricos, né? Dos perfumes aí florais, a mulherada que gosta bastante, né? Então é isso que a gente quer, através da música da flor de tangerina e do nosso grupo, levar as nuances, né? As nuances do forró, né? Os toques do forró para todos. Isso aí, você faz umas vinhetinhas no meio da música, né? É a banda, a flor de tangerina. A sua vitamina C do forró. A sua vitamina C do forró. Eu acho legal isso aí. E vocês também têm influência aí do, lógico, né? Do Gonzagão. Sim. O Flávio José também. Flávio José. Santana, o cantador. O Mão Branca também, né? Mão Branca, maravilhoso, com os arrastapés aí. Eu falo que o forró flor de tangerina tem que ter Mão Branca, porque se não tiver Mão Branca, não é forró flor de tangerina. Olha aí, um abraço pro Mão Branca aí. Mão Branca realmente tem muita influência, né? É um cara que realmente tá no, entre os grandes aí do Brasil, né? Eu sou fãzona de Mão Branca e sigo as redes sociais, curto, ouço. Alexa, toca Edgar Mão Branca. E a galera do forró, assim, me parece bem unida, assim, né? Vocês acabam conhecendo uns aos outros, fazendo amizade, assim, no meio, né? A gente conhece mais os que tocam o forró pé de serra tradicional, né? Andrade de Sertânia, Tivão com o forrozão da Arapuca, né? Então a gente tem mais o contato com esse pessoal que toca mesmo o forró pé de serra. Maravilha. Mas estamos abertos aí, viu, galera? Olha aí. Forró temperado, Ronan Moreno, né? Que tocava aí com Adelmário Coelho, que eu ia seguindo também. Sou apaixonada pelo trabalho forró temperado, viu? Adoro. Tá certo. Um abraço aqui pro nosso amigo José Azevedo, José de Azevedo, lá no bairro Brasil, tá ouvindo a gente, disse que tá um calor, ele falou que tá um calor lascado, meu amigo. Aqui também, viu? A gente até, abrimos até aqui a porta do estúdio aqui. Vocês estão ouvindo um outro sonzinho ali, que o pessoal do outro estúdio tá gravando, e a gente abriu aqui porque o calor pegou. Mas olha só, a gente vai cantar muita música. Vamos de novo, vamos mais aí. O que vocês quiserem. Vamos embora pra Feira de Mangaio? Parece Sivuca. Fumo de rola, rio de cangalha, eu tenho pra vender quem. quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque, alecrim, canela, moleque sai daqui, me deixa trabalhar. E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passo voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lombo assado e olhar pra Maria do Juá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lombo assado e olhar pra Maria do Juá. E simbora, sanfoneiro, puxa o fole. Cabeço de racabala e rabichola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Farinha, rapadura e graviola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Tavinho de candeeiro, panela de barro, oi menino, vamos embora, tenho que voltar. Chachar o meu roçado que nem boi de carro, alpacata de arrasto não quer me levar. Porque tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zeta de pocina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zeta de pocina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Esse é o forró, flor de tangerina, a sua vitamina C do forró. Flor de Tangerina. Não, primeira vez vocês já vieram aqui na Rádio Wesb, né? Ou foi... Não. O seu Walter. É. Vocês é a primeira vez aqui. E vocês também já estão fazendo apresentações, assim, shows em bares, não sei, ou como é que tá essa outra área, assim? Nós apresentamos em bares, né? Nos dão a oportunidade, né? E aí a gente canta nos barzinhos de conquista, né? E fazemos também eventos particulares. E agora nós vamos para Ituaçu, né, meninos? Ituaçu, no mês de maio, pro Festival de Forró do Brejo. Vai ter um festival de forró só? Festival de Forró. Olha, cara. Forró do Brejo. Não esquecendo que nós estamos saindo daqui hoje e vamos diretamente para Maria do Sertão, né? Maria do Sertão. Pode falar. Vamos sair daqui e vamos tocar lá em Tiago, Maria do Sertão, né? Ele sempre nos dá a oportunidade, tocamos lá todo mês, duas vezes ao mês. E ele sempre valoriza as tradições nordestinas, nós estamos sempre por lá. Fica ali, perto da Olívia, não? Perto da Olívia. É bem bonito. Isso. Lá, é bem caracterizado com as coisas. Cada cuscuz gostoso. Né? É, cara, muito bom. Filho nordestino de qualidade. Maria da Lenha, tudo Dona Guta, um forte abraço para Dona Guta, o Shint Food também. A gente sempre está passando por esses barzinhos. Olha que aí, né? Acaba nos acolhendo. E é uma cena, né, mesmo que tem aqui na cidade de apoio a essa música, ao forró, a coisa nordestina, os bares, né, temáticos sobre o Nordeste. Tem esse outro lado muito legal aqui em Vitória da Conquista, de entretenimento, onde você pode curtir as delícias do Nordeste, as comidas, né? Isso. O visual, esses locais que vocês mencionaram aí, bem legal, assim, essa parte estética de visual. E ainda a boa música, o forró, dando oportunidade também para que o público conheça vocês, né? É importante que toque no rádio, igual a gente está abrindo espaço aqui, mas essas apresentações também que forma público, né? Isso. É isso. A gente fala que a nossa história, ela começa nos barzinhos, né? Então a gente divulga o nosso trabalho, né? A nossa arte nesses barzinhos, né? Márcio do Washint Food, ele deu uma abertura muito grande pra gente, né? Ele vem nos dando. Você entra no Washint Food e você já vê que é uma cara nordestina, os pratos nordestinos. E aí Dona Guta veio do Maria da Lenha, nos abraçou. Né? E agora vem Maria do Sertão, né? Tiago, que vem assim, investindo, trabalhando com a gente, nos dando a oportunidade de mostrar realmente a nossa arte, né? E isso é muito gratificante. Maravilha. Vamos mais ou cansaram? Vambora. Estão cansados? Vambora. Oh, se estiver cansado, vambora, você avisa. Com a mão branca, né? Já é madrugada. É madrugada. E eu sou apaixonada por essa música. Ih! Alô, Mão Branca, um forte abraço pra você. Sou sua fã, viu? Já é madrugada, até agora nada, meu bem, não aparece. Aqui tudo mudou, cadê meu amor? Ai, se eu pudesse, eu saía chorando pela rua gritando, cadê meu São João? Pra que tanta fogueira se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? Pra que tanta fogueira se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? É noite de São João, quase amanhecendo o dia. É madrugada, eu não brinquei como eu queria. É noite de São João, quase amanhecendo o dia. É madrugada, eu não brinquei como eu queria. Ihi! Viva São João! Viva São Pedro! Viva Santo Antônio! Viva o Nordeste, a Bahia! Já é madrugada, até agora nada, meu bem, não aparece. Aqui tudo mudou, cadê meu amor? Ai, se eu pudesse, eu saía chorando pela rua gritando, cadê meu São João? Pra que tanta fogueira se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? Pra que tanta fogueira se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? É noite de São João, quase amanhecendo o dia. É madrugada, eu não brinquei como eu queria. É noite de São João, vai amanhecendo o dia. É madrugada, eu não brinquei como eu queria. É noite de São João, quase amanhecendo o dia. É madrugada, eu não brinquei como eu queria. É noite de São João, vai amanhecendo o dia. É madrugada, eu não brinquei como eu queria. Puxa o fole, sanfoneiro. Aí, ainda teve um improviso aí, né? Mas olha só, esse negócio também do pessoal acha que esse tipo de música é só no São João, né? Vocês já passaram dessa fase, né? Tem muita gente que nem lembra mais que tem que ser no São João, ouve o ano inteiro, ou é uma coisa que realmente só rola mesmo no São João o forte? Para nós, a gente escuta o ano inteiro. O tempo inteiro, para nós, os componentes. Mas a gente escuta muito, né? Tipo assim, vamos dar um tempo, porque agora é o tempo do axé. Agora é o tempo do sertanejo. Depois, quando der maio, a gente começa a ouvir o forró, né? Na minha concepção, o forró, ele não é moda. Para mim, o forró é um patrimônio histórico do povo brasileiro. Então, a gente tem que estar valorizando o forró todos os dias. Isso. Porque ele é nosso. É a nossa tradição. É a nossa cultura. Né? É o nosso Nordeste que a gente carrega nas veias. Né? E tem muito orgulho. Então, assim, eu falo, eu fico emocionada. Porque eu, como uma professora... Né? Ah, você um beijo aí para os meus alunos, né? Para minha coordenadora que me deixou vir. Ela está te ouvindo? Será que ela está ouvindo? Eu acho que a demanda lá está grande. Está grande, né? Depois você manda a gravação para ela lá. Eu, enquanto professora, sempre tenho os meus alunos me acompanhando, né? Nos restaurantes que nós vamos tocar, sempre aparecem meus alunos. Então, a gente sempre tem que tocar o que a gente acredita, o que eu passo para eles durante todo o ano, da valorização do nosso povo, das nossas raízes, das nossas tradições, né? E a gente vai plantando essa sementinha de amor, de respeito às outras culturas e valorizando ainda mais a nossa cultura, né? Que é a cultura nordestina, que é um patrimônio histórico brasileiro, né? Então a gente tem que, um patrimônio que a gente tem que estar estudando aí nas aulas de história e colocando em prática no nosso dia a dia, porque a moda ela vem e ela volta, ela vem e ela volta, e as tradições nordestinas ela fica o tempo inteiro, a todo momento. A gente está vendo uma valorização da nordestina dentro de nossa casa. Com o nosso falar, com as nossas comidas, né? Com o que a gente escuta, com as brincadeiras, né? Então, o Nordeste, ele está todos os dias dentro de nossas casas. E como o forró é um patrimônio, né? Então, ele deveria ser tocado todo o tempo, durante todo o ano, né? E mas, você, pode falar. É, mas, infelizmente, muitas pessoas, não são todos, mas muitas pessoas, elas acabam levando o forró, né? Apenas para, é assim, música de verão, é música de inverno no Nordeste é o forró, né? Mas como Santana fala e Flávio José fala, é o nosso patrimônio, é a nossa raiz e a gente tem que estar tocando e sentindo ele todos os dias. E você atua em qual área de ensino, assim? Eu sou pedagoga, dou aula para criança. Olha que legal, você já vai passando uma boa influência, né, para criançada, e a criançada pega tudo rápido, né? Lá na escola falou festa junina, bora para Tia Mai, vai ensaiar a coreografia, Tia Mai ensaia. E aí eu fico muito orgulhosa desse meu fazer pedagógico, porque é referência na escola que eu trabalho, né? E eu fico muito feliz com isso. Muito bem, Tia Mai. Tia Mai. Olha aí, vamos lá, Tia Mai, vamos cantar o que agora? Olha, quando vocês começam, não tem como, vem toda uma coisa de imagem, dá vontade de tomar um licor, um negócio aqui. Poxa, a gente deveria, né, ter trazido aqui alguma comida típica, porque dá vontade. Não é, foi um licorzinho. Um cuscuzinho com aquela carne de charque, aquele queijo coalho. Oh, meu Deus. Lá no Maria do Sertão, hein? Vamos combinar a próxima vez, a gente. Vambora? Vamos. Olha pro céu, meu amor. Vamos lá. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olhe pra aquele balão multicor. Como no céu vai sumindo. Puxa o fole, sanfoneiro. Esse é o forró, flor de tangerina, a sua vitamina C do forró. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olhe pra aquele balão multicor. Como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olhe pra aquele balão multicor. Como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro seu olhar, que incendiou meu coração. E no terreiro seu olhar, que incendiou meu coração. Simbora, sanfoneiro! Puxa o fole, seu Walter! Igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro seu olhar, que incendiou meu coração. E no terreiro seu olhar, que incendiou meu coração. Aí a banda forró, flor de tangerina. Como é a vinheta? Fala aí, forró. Forró, flor de tangerina, a sua vitamina C do forró. Olha aí, já tem uma pessoa pra gente fazer vinheta aqui pra rádio. Não, né? Fica gripado, viu? E aí vocês se apresentam assim sempre, todo mundo de cor tangerina, assim? Sim, sim. Essa aqui é a básica. É porque quando eu tô com vestido mais floral, olha pra isso, viu, meninas? Existe quando... possibilidade de ter um vestido mais floral ainda que esse? Sim, quando eu estou com vestido mais floral que esse, sempre é essa tonalidade. Mas quando eu venho com umas roupazinhas com, assim, como é que fala, Yasmin? Mais básica. Ai, as vintage. Iva é a nossa fotógrafa e ela fala: por favor, chega de estampa, chega de chita, que eu não tô aguentando mais. Eu falei, mas meu olhar é sempre pra chita, sempre pra estampa. Mas aí quando eu venho com um vestido mais básico, uma cor mais neutra, aí eles vêm com a blusa cheia de flores. Pronto. Pelo menos a foto tá garantida. A foto tá garantida. Nos siga nas redes sociais aí que vocês vão ver lá a blusa cheia de flores. Dá um tchan. Mas olha, você chamou, falou da Yasmin, ela tá aqui. Yasmin, venha cá. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Vamos fazer o seguinte, enquanto vocês tomam a aguinha aí e tal, pegar esse microfone seu, mas passar aqui pra Yasmin. Porque a gente vai passar, prometemos e cumpriremos, vamos passar a agenda cultural aqui. Você que está aí sem, né, sem programação de final de semana, não sabe o que vai fazer, não falta oportunidade, não falta evento, né, Yasmin? Muita coisa acontecendo na cidade. Boa tarde, Yasmin Luene. Boa tarde, Caio. Boa tarde, ouvinte. Fica até difícil, viu, Caio, de ingressar depois de um forrozinho bom. Não, e você fica, né, você gosta muito de forró, né? De forró. E uma vontade de dançar que dá, né? É, meu vô é sanfoneiro também. Então, gente, isso aqui é uma maravilha. Estamos em então, casa. Ela é a forrozeira mineira. Vô Jorge. É lá de Minas, interior de Minas. Mas, ó, além do forró, tem outros estilos musicais, viu, Caio? Pra agradar todo mundo, final de semana aí tá cheio em Vitória da Conquista. E a gente começa sexta-feira aí, o dia de começar o final de semana curtindo música boa. O Sextou no Quintal do Samba vai ter aquele sambinha pra ninguém ficar parado com a banda Vira Copos a partir das 8 horas da noite, hoje, viu, gente? E o Sextou também será com samba lá no The Garden Gastrobar, que traz aí às 8 horas da noite som ao vivo com a banda Quinteto do Samba. Amanhã terá dois shows ao longo do dia, se programe aí. Às 4h30 tem Carten e às 8 horas da noite é Kessler, quem vai trazer música pra gente curtir muito. No domingo, o show da noite começa cedo, gente, às 6 horas, com Isaac Guimarães. Lá no Fome Stop, o que não vai faltar é atração musical boa. Hoje, a programação começa às 8h30 da noite com Gui e AJ, que trazem aí um repertório único e com muita personalidade vocal. Amanhã é Iago Galvão e banda, que vão alegrar a sua noite às 8h30. No seu almoço de domingo, você é convidado a ouvir Chico a partir das 12h30. E o final de semana será de pura vibração e muita alegria também lá no Chalá do Petisco. O som deste sextou vai ser com Henrique Moreira às 8 horas da noite. E se prepare porque no sábado tem shows em dose dupla. Pela tarde, quem promete um momento maravilhoso é Diogo Ferraz, às 5 horas. E pela noite, tem muito som de primeira com Isaac Guimarães, às 8 horas. No domingo, quem se apresentará no Chalé do Petisco é Giana Lopes, gente, às 7h30. E se você quiser aproveitar um espaço que tem atrações musicais para agradar toda a família, o Boteco da Praça é o lugar ideal. Quem promete agitar a sua noite de sexta-feira é Mani Arte, que se apresentará às 8 horas. No sábado, vai ter samba sim, viu? Com Samba do Alê, às 8 horas da noite. E fechando a programação, no domingo, o estilo da vez é o pagode, com a banda Acima da Média, às 7 horas da noite. E vem comigo agora acompanhar de pertinho a programação para lá de especial que o assador Chic House preparou para o seu final de semana. Quem abre o som pela noite dessa sexta-feira é Bernardino, que já esteve aqui conosco, né, Caio? Às 8 horas. Grande bem, um abraço e grande fã abraço aqui da rádio. No sábado, os shows em dose dupla ainda continuam. Diego Rebouça se apresenta cantará bem no momento ali do almoço, a 1 hora da tarde, e Peu Passos vai trazer muita brasilidade às 8 horas da noite. No domingo, você é convidado a almoçar ao som de Isaac Guimarães, a partir da 1 hora da tarde. E vou falar de rock, viu, Caio? Opa! Eu te incluí. Aí é minha área. Aí é minha área. E vai rolar. Rock, ih, muito bom. Vai rolar evento de rock beneficente, Caio, aqui em Vitória da Conquista. Poxa. Neste sábado, acontece o Real Rock Fest 5, na Past Music, às 7 horas da noite. O evento traz aí shows de bandas como Hospital Psiquiátrico e Autocrítica também. Você pode garantir o seu ingresso na bilheteria no dia do evento ou no lote promocional, viu, gente? Através do WhatsApp 77981198856. Vou repetir pra você que tá aí. 77981198856. Não dá pra perder, viu, Caio? Pois é, como é o nome do evento? O evento é o Real Rock Fest 5. Fest 5, lá no Apache, né? Isso mesmo. 7 da noite, que dia? Hoje não, né? Isso. Hoje, olha aí. E a gente falando que música é terapia, o nome da banda é como? É Hospital Psiquiátrico, você tá vendo aí? É, tudo a ver. Lá, meu amigo, você vai fazer terapia sim, que o nome da banda é um nome desse, como é que não faz, né? Um abraço pra galera. É neste sábado, viu, Kai? É corrigindo sábado. Aí a informação, é sábado, amanhã. É porque hoje é sexta, né? Hoje é sexta, meu sextou, Deus, Kai. Eu até perdi, já tô achando que hoje é sábado. Gente, e aí, vocês descansaram? Vamos de forró? Vamos. Simbora. Vambora? Esperando na janela. Tá agindo, Godinho? Da Flor de Tangerina aqui na UESB FM, né? No Tarde UESB, a Maíra no vocal aí, o Irone no triângulo, o Wesley na zabumba e o Walter na sanfona. Walter Meira, pode é o Walter Meira. Já conhecido, porque já é bem... Passa o microfone pra ele aí, fala aí, Walter. É Walter Meira, porque já de muito tempo que conheci o Walter Meira, que tem muitos Walter por aí, então pra diferenciar um pouquinho e também porque eu já sou conhecido como Walter Meira sanfoneiro. E você também tem outras atividades ou por só fica na sanfona mesmo? Agora, no momento, graças a Deus, eu já estou aposentado, então eu estou me dedicando um pouquinho mais, porque eu era motorista de ônibus interestadual. Rodoviário. Mas já aposentei, graças a Deus, então agora estou me dedicando um pouquinho à música. Que maravilha. E você toca há quanto tempo? Rapaz, tocar mesmo desde criança, porque meu pai era sanfoneiro. Então tem tempo, hein? Meus tios, então... Dezembro. Bom, eu não tenho muito tempo, não, porque eu sou... Você viu que agora que ele... Eu vou fugir do assunto. Agora ele recuou. Não tem muito tempo, não. Você era criança há pouco tempo. É, pra idade que eu tô hoje, então tem muito tempo, né? Pois é. Rola você fazer um solozinho aí pra gente? Com certeza. Então faz aí. Viu? Dá uma palhinha aí do... Instrumentalzinho aí pra gente. Esse foi o Walter e o seu solo. Que é você que criou essa não, música de alguém? Essa música é de Voninho sanfoneiro, que Voninho. Já faleceu, mas eu sou fã daquele cara, que a sanfona dele, ele falava que não conhecia uma sanfona que tinha assim um... Chorava. Uhum. Chorava e fazia os outros sorrir, né? Com certeza. O sanfona é um instrumento lindo, né? Bonito e diferente, né? Eu fico observando aqui. Você tem que ter realmente uma sincronicidade, assim, de essa parte que parece o piano, né? Exatamente. E esses, os botõezinhos que é você aperta do outro lado. Aí. Sanfona e não usar o baixo da sanfona. O baixo, né? Isso. Cara, tem pessoas que... Não quero fazer crítica a ninguém, né? Mas tem muitas pessoas aí que vai se apresentar, finge que tá tocando. É assim, né? Não quero criticar ninguém. Cada um faz aquilo que acha que tá bom para ele. Mas eu acho que enganação não cabe a pessoa enganar. Então finge que tá tocando, faz presença em um palco e tudo, mas... Na realidade, nem o baixo da sanfona ele não sabe executar o baixo. Então, eu acho importante demais. É a dedicação, né? Dedicação em tudo, e saber, pelo menos, usar o instrumento completo, né? Exatamente. Bom, gente, ainda tem um tempinho aqui. Se vocês quiserem também aproveitar para mandar um alô para alguém, alguma coisa, ou quiser deixar para o final, vocês que sabem. Ah, sim, eu quero mandar um alô para minha amiga Rose. Que está fazendo aniversário hoje. Um abraço para Rose. Parabéns, Rose. Rose, da Magazine Rony. Um abraço muito apertado, minha amiga. Eu te amo muito. E para a galera da Educandário Padre Gilberto aí, minha galera toda. Ah, é lá, tá que você está lá no Padre Gilberto, né? Sim, olha. Estou lá. E para meus filhos que estão agora, com certeza, devem estar ouvindo em casa. Alô, maninha. Eu estou na Rádio Wesby FM. Olha, ela já falou com a voz de vinheta. Ela falou com a voz de vinheta. Então vamos oferecer, né, igual os programas, vamos oferecer uma música para essa galera aí. Escolha aí. Vambora? Então vambora. Vambora. Vamos lá, sanfoneiro. Qual é? Proibido cochilar. Boa, essa. Eu tô precisando ouvir essa aí, viu? Vamos lá. Ih! Simbora! Aqui ninguém cochila, viu? O daqui é melhor que o seu, e o sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas a noite inteira, na brincadeira levanta pó. É animado, ninguém cochila, chega faz fila pra dançar. Na entrada tá escrito, é proibido cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. Simbora, sanfoneiro. Forró daqui é melhor que o seu, e o sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas a noite inteira, na brincadeira levanta pó. É animado, ninguém cochila, chega faz fila pra dançar. Na entrada tá escrito, é proibido cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. A poeira sobe, o suor desce, a gente vê o sol raiar. O sanfoneiro padece, mas não pode reclamar, pois tá ganhando dinheiro, é pra dinheiro ganhar. Porque ele leu na entrada que é proibido cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. Aí está ouvindo a banda Flor de Tangerina, cara, vocês, passou tão rápido aqui que faltam já 4 para 5. É legal quando o tempo passa rápido assim, é porque foi bom, né? Rendeu. Rendeu, rendeu, né? A coisa. Eu tenho certeza, espero que o pessoal também tenha gostado aí, porque pra gente parece que não tem nem meia hora que vocês estão aqui. Mas olha, bom demais o som de vocês e vida longa, né, ao nosso forró, a essa cena tão importante, bonita que a gente vê em Vitória da Conquista. E é como eu falo, né, sempre que vocês vêm aqui, eu falo vocês de banda de forró, traz essa alegria. Tá calor hoje, mas também esse calor humano, né, esse calor de ver no brilho nos olhos, né, de vocês quando falam do assunto, quando isso é muito legal, né? Como acho que foi o Walter que falou, como é legal quando você faz uma coisa que você ama, né? Todo o resto vem depois. E o forró, a gente percebe, tem essa entrega, né? Esse amor, essa coisa. É, porque igual você tava falando antes, cada um tem... Passa o microfone aqui pro Irone. Igual a gente tava comentando anteriormente, né? Cada um tem suas particularidades, né? Cada um tem seus afazeres do dia a dia, tem o seu trabalho, tem suas correrias, mas quando se diz a questão da música, quando se faz por amor, a gente busca se doar por completo para poder transferir, né, as pessoas aí um som de qualidade, um som dedicado, de paixão mesmo pela música, pelo forró, pela tradição nordestina. Então é isso que a gente procura, basicamente tá fazendo aí com o forró Flor de Tangerina. Isso aí, cara. Meu amigo, já que a gente tá nessa rodada aqui também de encerramento, o Wesley É o Wesley, né? Você quer falar alguma coisa, despedir do pessoal? Você é o mais calado, né, Wesley? É, aqui é nossa um é igual o Zabumba, né? Quando vem as bandas assim, sempre o baterista é o mais, calado, assim, né? Você fica lá no seu cantinho e tal. É como ele tava falando, né? O TD falando de tudo aí, né? A atração nordestina que a gente faz por amor. Eu mesmo tenho um dom, né? Minha família toda também é música, eu venho de dom. Uhum. Eles também, né, se encontraram, isso já tá falando dom. O menino também, o radialista, todo mundo aí, né? É. O dom, né, da família a gente tem. Então aí a gente fez, eu interessei pela percussão através da família, top também desde pequeno, desde novo, né? E tô agora com uma folha tangerina, graças a Deus também aí. Projeto pra frente, só alegria. É isso aí. Vamos curtir o forró da destino, forró pé de serra, a nossa cultura. É isso aí. Meu amigo Walter quer dar tchau pra galera, né? O Walter Meira. Pois é, Walter Meira. Ele tem que falar o Meira. Importante que lembre, né? Walter Meira. Eu gostaria de agradecer a rádio, a TV, o ESB e todos que nos proporcionou esse momento de alegria. Porque para mim, quando eu estou tocando, eu estou feliz. Certo? Então, e a todos que estão ouvindo, a gente tem a satisfação de promover a vocês aquilo que a gente gosta e espero que as pessoas também estejam gostando do nosso trabalho e que tem fé em Deus que a gente vai dar continuidade e ainda vamos fazer muitas alegrias por aí, não é isso, Maíra? Isso. É isso aí, Maíra. Maíra é a líder da banda, né? Olha, é, não é? Responsa. Quem manda, né, nesses homens aí, tudo é Maíra. É. Mas eu sou muito sentimental. Aí quando tem que falar alguma coisinha, eu falo, vai lá, Irone, fala pra mim. Que eu fico assim com o coração partido. Sobra pro Irone o carrasco, né? Fala, Irone, fala lá, Irone, vai com aquela lábia, com aquele jeito. Eu acho que poderia ser assim. Que tal a gente fazer dessa forma? E aí, dá tudo certo, né? Na realidade, igual ela tá falando aí, é que eu trabalho com engenharia, né? Sou engenheiro de formação, engenheiro elétrico. Olha aí. Então, ela quando passa essas informações, a gente tenta absorver e tentar destrinchar e detalhar isso da melhor forma possível para que a gente faça um projeto de forma dedicada, mesmo sendo um projeto autoral nosso, um processo organizado, de qualidade, que a gente tem esse cuidado de passar um som para que as pessoas consigam entender qual é o nosso propósito, entendeu? Então é isso que eu sempre digo para ela, para todos aqui que estão na banda, entendeu? Então a gente leva e sempre hastia essa bandeira antes da gente entrar em palco, porque eu acho que a música não é brincadeira, entendeu? Ninguém deve fazer algo para poder enganar ou poder brincar com as pessoas, porque a música é algo que traz sentimento, entendeu? Então, o sentimento e o amor em cima dela, eu acho que tudo acontece. Então, às vezes, ela passa essa situação por causa dessas questões exatas aí, viu? É isso. Gente, mais uma vez, foi muito bom. Você ia falar alguma coisa, Maíra? Vamos cantar. Ah, isso que eu ia falar. Agora a gente vai, né? É o momento de despedida, né? Vocês vão escolher aí uma música, uma saideira, a última. E eu vou aproveitar aqui também, já agradecer aqui a Yasmin Luene, que ajudou a gente a fazer a produção. Foi ela que entrou, né? Fala aqui alguma coisa. Né? Foi isso mesmo, Kai. Tchau, viu, Yasmin? Obrigado, Yasmin. Yasmin, uhul! É a nossa ela é estudante de jornalismo e a nossa produtora. E também toda a galera aqui da técnica que passou aqui os microfones para ver se estava tudo direitinho, essa coisa toda. A Jaqueline, nossa coordenadora, Cíntia Garcia, todo mundo aqui da Rádio UESB FM, da TV, que juntos tivemos, porque vocês fizeram para a TV hoje também, né? Sim. Sabe que dia vai passar hoje? Ainda não tem, mas a gente anuncia. Então, agradeço também você que tá aí do outro lado, né? Vou aproveitar para me despedir. Foi bom demais aí essa semana a gente junto. E na segunda-feira, se Deus quiser, eu tô aqui de volta, 3 da tarde, viu? Deus vai adquirir, né? Com Tarde UESB. Mas um beijo para todo mundo, bom final de semana e vamos encerrar com a alegria da banda Flor de Tangerina. Vamos embora, nosso baiano. Salve Luiz Gonzaga, o rei do baião.